Esta noite meu anjo da guarda veio me visitar, fortalecer meu corpo e minha alma aliviar, enriquecer a minha mente com sabedoria, iluminar meus caminhos nas batalhas do dia a dia. Um pouco de juízo seria eficaz, praticar o bem e estar em paz. Mas constantemente somos vítimas da impunidade. É difícil introduzir a paz nessa linguagem. É dramático, como um filme de TV. Bandido foge um dia, a polícia acha você. O certo é dar prioridade à sobrevivência. Trabalhar com força de vontade e competência. Um pouco de medo, revolta, loucura, talvez até ódio. Sangue nos olhos, mas estou vivo, magoando as feridas com cloreto de sódio. Esta sem dúvida é a dor que sinto. Que eu quero acreditar que haverá um futuro bom pra mim. Que bom seria se todo mundo pensasse assim. Que eu quero acreditar que haverá um futuro bom pra mim. Pra que bom seria se todo mundo pensasse assim. Brasil, problemas, muitos vícios à nossa volta, mela, pó, maconha, violência, é foda. Tantas pessoas que se foram nessa vida, saia fora a tempo, então desista. Presa marcada, visada, facada nas costas da Ciatara. Loucura inconsciente levou abaixo mais uma mãe de família. Infelizmente a morte de Dona Maria e mais um que foi preso às nossas vistas. Dona Maria foi morta num beco escuro, dilacerada, cravada de faca por um maluco. A ciência que o fez, o transformou, um homem simples em um matador. Sua família estava passando fome, qualquer um entraria em desespero. Sua dignidade se perde, some, e por qualquer trocado faz loucura e não se enxerga no espelho. Que eu quero acreditar que haverá um futuro bom pra mim. Que bom seria se todo mundo pensasse assim. Que eu quero acreditar que haverá um futuro bom pra mim. Que bom seria se todo mundo pensasse assim. Tantas coisas mudaram, tantas outras irão mudar. Quantas pessoas se foram sem ver seus sonhos se realizar. Tantas mães que choram e rezam a toda hora, lembram de seus filhos que morreram, estão presos ou se envolveram com drogas. Quantos outros deixaram a malandragem vida? Quantas vidas se perderam com a malandragem? Todos os dias pessoas se tornam mais arriscadas e no final perdemos todos com essas bobagens. Ideias atordoadas, convivência bagunçada, sem prosperidade, viciados não ligam pra nada. Mas não sei se vai conseguir escapar. A noite te seduz, a noite vai te enfeitiçar. Nos becos escuros das ruas a morte vem chegando devagar. Entra pela boca, nariz, entra por qualquer lugar. Quantos assassinos ainda vão se revelar? Quantos se matam, quantos se drogam sem parar. Yeah. Torço por todos que as suas e as nossas vidas tenham sentido. Que vale experiência, paz, o principal motivo. E que nosso povo não sejam esquecidos. E que nosso Brasil se torne um país lindo. Aqui DJ Alan, DFMC, estou saindo fora, paz, pra quem fica por aqui. E aí, Def de São, pode crer. Até mais, jovem Brasil, torcemos por você. Que eu quero acreditar que haverá um futuro bom pra mim. Que bom seria se todo mundo pensasse assim. Que eu quero acreditar que haverá um futuro bom pra mim. Pra que bom seria se todo mundo pensasse assim. Que eu quero acreditar que haverá um futuro bom pra mim. Que bom seria se todo mundo pensasse assim. Que eu quero acreditar que haverá um futuro bom pra mim. Que bom seria se todo mundo pensasse assim.